vou te confessar, na hora em que me olhou também olhei, foi mais de 2 horas que eu também fiquei te admirando. O som tava ali, o groove tava alto pra gente curtir, as minas cochicharam que eu percebi que tava me querendo. Só questão de tempo, só questão de chance pra isso acontecer, vira logo um romance. Seu beijo me conquistou, penso nele a cada instante, sorriso contagioso, alegria viciante, parece coisa de novela. Um olha pro outro e quando vê já era, sentado na minha cama o pensamento vai nela. Que coisa estranha, loucura pampa. Você passava na minha rua, eu nem te dava bola, toda simplesinha quieta indo pra escola, cabelo arrumado, sapato fechado, mas eu sempre soube que você tinha um rebolado. Tinha luz de confessar, na hora em que me olhou também olhei, foi mais de 2 horas que eu também fiquei te admirando. O som tava ali, o clube tava alto pra gente curtir, as minas cochicharam que eu percebi que estava me querendo. E sai pra night, toda elegante pra curtir um baile charme. A mina 100% e zero de sucesso de quando passa sorridente. É a mais linda da cidade. Olhou pra mim que eu vi, falou baixinho pra eu não escutar, e fez suspense pra eu imaginar a gente se pegando. Gostoso aqui tá bom, essa é da boa, curte a sensação que vem da alma, vem do coração. Visão de mano, vem cá menina, entra na minha vibe, a casa é tua, tira sua roupa, fica nua. Te levo pro céu, eu sou educado, em algumas horas eu fico safado. Suas amigas comentaram, eu esculacho. Pode vir me amar, meu bem, eu também garanto que de quebra você não tem nada. Eu adoro seu estilo abusada, é cheia de encantos. Pretinha, vou te confessar, na hora que me olhou também olhei, foi mais de 2 horas que eu também fiquei te admirando. O som tava ali, o cruzeiro tava alto pra gente curtir, as minas cochicharam que eu percebi que tava me querendo. Pretinha, vou te confessar, na hora que me olhou também olhei, foi mais de 2 horas que eu também fiquei te admirando. O som tava ali, o cruzeiro tava alto pra gente curtir, as minas cochicharam que eu percebi que estava me querendo.